localizando São Torres, 198 do sinal 95. Thank you. bom dia, 4144. Direto, 4144. Alvo 4144, estou com o banco A. 250, decolamento. Qual 250, contato com a nave polar, rodovia Santa Pica, para o número 350. E a Pouca 350, voo 250. Quadro 5, 1, 2, 6, 8, 5. Ah, mas desculpa. Mike, the Coronel 3-3. Requisição e controle do 20 decimal. Dificuldade na ação do braço do local, só para o destino. Central autorizada para 115, CNH 1013. ser autorizada para uma missão. Vento 1-0-0-0, 1-0-0-0, 1-0-0-0.

7 do Paulo Alto, do Zero de Perigão, Oxfam, Paulo, 2 do Decimal Lógico. Salame a 315, acima identificação desse mantém nível 080, via chegada a mão, ajuste no 013. Boa tarde, até mais. Controle Salvador, muito boa tarde, estão 3378, passa 1.200 pés. 3378, acionando código 5244. Vai acionar então, 5244, tá? 3378. Como frutidão, 3378. Amor 1, 360, TAM 4715, contato no radar, 2 pegar 1, 3 6 0. Amor 1, 360, TAM 4715.